Reflexões da vida, a Bíblia te ensina. Oito anos de convertido, já vi, aprendi muitas coisas. Conheci a Jesus e minha vida hoje é outra. Percebi que estamos aqui na terra só de passagem, pois a vida passa rápido, 70, 80 que chega mais tarde. Que fomos criados para o louvor e a glória do Senhor. Que o que vale mais é a humildade do coração quebrantador. Aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Ao contrário dos orgulhosos, que essa promessa não alcança. Humildade de verdade é reconhecer quem você é. Às vezes falho, problemático, muitas vezes com falta de fé. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Que com as nossas próprias forças nós só vamos quebrar a cara. Feliz que confiam no Senhor, pois não serão decepcionados. Aventurados, pacificadores, pois filhos de Deus serão chamados. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Se não salgar, não iluminar o futuro, é um entulho escuro. Preste atenção nessas palavras, elas são sábias intenção. Não vem de mim, mas vem de Deus pra tocar o seu coração. Pra tocar o seu coração. Então eu te pergunto por que se preocupar com a sua própria vida. Com que beber, com que vestir, apenas com um prato de comida. Deus te conhece, meu irmão, ele sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o resto da sua vida, isso será acrescentado. Se liga a palavra de Deus, sangue bom, não é papo furado. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6, a Bíblia te explica. Vivendo para Deus, buscando ser obediente. Sei que não é fácil, mas não é impossível. Quero que você me entenda. Agradando a Deus, vivendo em sinceridade. Sincero é ser sincero de ti, a máscara não faz mais parte. Vivendo e aprendendo, lutando e vencendo. A cada momento uma experiência e nela você vai crescendo. Aprendendo com os erros e crescendo com os acertos. Analisando a sua vida cada dia com Deus, fazendo um conselho. Só pode ensinar que um dia sentou pra aprender. Abre o coração, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Está falando com você. Tudo passa nessa vida, irmão. Tudo passará, só a palavra de Deus é sair. Permanecerá, ela se cumpre, é verdadeira. Você crendo ou não, na testemunha do Messias que nos trouxe a salvação. O que vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ostentação, luxo, fama, daqui cê não vai levar nada. Onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Quem é mais rico, quem tem grana ou quem tem Jesus é a salvação. E liga, meu irmão, preste atenção nessas palavras. O diabo te confunde, ele quer ceifar a sua alma. Ele trabalha para cegar o seu entendimento, para te levar para um futuro de dor e tormento. Preste atenção, abre os olhos no que Deus fez por você. Ele entregou seu filho para quem estava morto viver. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aí nos trouxe a salvação, nos trouxe cura, libertação e a paz no coração. Lembrar dos 10 que foram curados, um voltou para agradecer. E desses 10 eu te pergunto, meu irmão, quem é você? Dê a glória devida que merece o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Deus e o nosso Criador.